conhecer. Puta validade, um só tom, sendo em galhos ao chão. Eu fico aqui sem poder navegar, reclamar os sonhos de um deserto azul. Navegar, velejar, sombras de um deserto azul. Navegar, reclamar os sonhos de um deserto azul. Navegar, velejar, sombras de um deserto azul. De um deserto azul. De um deserto azul. Vem a luz.